Será que esse caminho é sua única saída? Talvez não tenha outra opção pro seu modo de vida. Um caminho bem escuro você vai seguindo, se envolvendo com drogas e por seus pais mentindo. No crematório do osso, a era do pó, a planta que faz voluntário na viagem tão só. Pensamentos alteradamente confuso, do prazeroso convite da heroína pro louco. Você vai se sentindo com a corda no pescoço. Camarão mora no mar e vacilão mora no poço. É viciado em cocaína, crack e maconha. É tirado pelos malandros de laranja sem vergonha. Compra o produto e não tem grana pra pagar. Só aumenta, aumenta a sua dívida. Parece um papagaio falador. Só que não foi o meu barco, foi o seu que afundou. A bocada da área é bem mais pesada. É caixão e vela preta pra quem dá mancada. Desde pequeno por tão pouco se iludia. Dinheiro, carro de luxo é pura fantasia. Não se liga. Tem que adotar um sistema confuso e complicado. Mais que tudo ou mais que nada, é negócio arriscado. Entrar de embalo é pai e pum. Só vai ser mais um regime semiaberto, a sentença é comum. Um pai desempregado e a mãe trabalha temporário. Do pó, maconha, crack, mais um filho funcionário. Se chegar aos 18 anos, época de se alistar. Será que vai servir o exército militar? Não, com certeza entrará para a lista dos dispensados. Família de baixa renda nem terminou o primário. E na rua mais um nóia chamado de viciado. Destino na cartilha com documento de pobre. Num artigo 121, 57 ou 59. Fica de olho aberto cá servir dos peregrinos. É insuficiente. Primário na cadeia com primeiro antecedente. Tá limpo é só o ano com pena reduzida. Vou voltar pra casa e encontrar outra saída. É, irmão, recomeçar minha vida, morou? Essa vida que você vive não é a única saída. Para cada um de nós existem várias alternativas. Escolha o jogo que você quer jogar. Talvez esteja arrependido por se viciar. Ofertas excitantes, promessa de vida fácil. Entrou nesse jogo, não tem mais como voltar. Arrependido ou não, você está envolvido. Dos pés à cabeça, a história não faz sentido. Não dorme mais à noite, fica acordado o tempo inteiro. Só adianta seu lado para conseguir dinheiro. A noite inteira você sempre está envolvido. Descendo escada, subindo morro, pensando que é um bandido perigoso que está fugindo, correndo da polícia. Aí, irmão, para com essas fitas, velho. Você não é super-herói, nem nada, mano. Se liga pra viver, irmão. Se liga.